mares só pra me abraçar. Cruel sem dor, seja quem for, essa pessoa vai me condenar, vai me prender, me investigar. Me libertar.